Táxi via India Alpha, ponto de espera da 10, torre 198, decimal 95, ajuste 1020, bom dia. Solo Salvador, gol 903009 para pushback para médio. 9030009, autorizado o ataque. Pode ter um ataque, 9030. Salvador, Rio 5973, pushback e acionamento. Autorizado o time táxi, Rio 5973. No 5, bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceirão no 0. Manter no 0, 7. Autorizada a decolagem pista 17, o vento 180 graus, 159, pista 90 graus. 325. 25133-25607, bom dia. Cargo 6570, ponto de espera pronto. Bom dia, o Abissa, mantém o ponto de espera, dá 1-0. Sim, mantém o ponto de espera, o 6570. 9970, coordenando com a equipe de solo, o tráfego Rio, já realizando pushback aí no pátio. Após o táxi do Rio, tem livre pushback, o federal 9970. Gente, 9970. November Alpha decola ao 02, chama o controle 1208, tenha um bom voo. 208, grato, tenha um bom dia, November Alpha. Bom dia. E o nível 360. O TAN 3153 está pronto, cópia? Pronto para a cópia. TAN 3153 para o Galeão, autorizado nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da Leda Bridge. Aerovia Pervo 10 até SMAP, direto Lúpito, direto Barbacena. Controle Salvador 120.8, torre 18.95. Aciona 5535, TAN 3153. Aguarde, feito 5594. 4, aguardando. Gente, o TAN 3153, Galeão 360, decola da 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, após a Peresulu 10, SMAP, chegada no Rio de Janeiro, 208-5535 no transporte. TAN 3153, chame pronto para puxar esse momento. Gente, está pronto o táxi, gol 9030, 1-1-2, 3 horas e 20, Natal. oceano do Golfo 7. Abissa 6570, alinhar e mantém após o Boeing. Gente, após a passagem do Boeing, mantém o 6570. Segundo, autonomia 3 horas, fica na pista. 897, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom dia. Gente, Índia Alfa, 295, 897, dados, base. O 9030 vai prosseguir via pátio Índia e Alfa, como número 2 vai ser o número 2 no ponto de espera. A retaguarda de tráfego da companhia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 020. Bom dia. Segue via pátio Índia e Alfa, número 2, no 9030, bom dia. Pode confirmar a frequência da torre, portanto, 3153? 3 horas e 35 da autonomia, 3 a bordo, Alterra Salvador. Rio 5973. Visual com tráfego da Gol, do táxi, na sua posição 9 horas. Gente, vai seguir o tráfego da Gol até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 020, Rio 5973. Seguindo o Gol. Gol 17195, contato radar, saída Arbor, sub mantém nível de voo 360. 360 na Arbor, Gol 17. Oi. Também 570, livre decolagem da 10, vento 180 graus, 17 nós. Decolagem já também 570. Solo Salvador, bom dia, alcance 3890, sente informação, quilo, autorização Recife 330. São 3890, aguarde 4 minutos. Aguardando. 1897, alinhar e manter, pistão no zero. Se mantém no zero, vai. Pronto, cópia. Pronto, cópia. São 3890 para Recife, autorizado nível 330, via Bruisque 58. Decolagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5534, são 3890. Autorizado Recife, nível 330, via Bruisque 58, decola da 10, com curva à esquerda, saída Pulca. Transição Caju. 1208, controle, torre 11895, transponder 5534, TAM 3890. TAM 3890, correto, chame pronto para puxar acionamento. Camarada, TAM 3890. Papá Romeu, Vitor, November Alpha, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, alterna 2325. 3325, grato por bom dia, você não é geral. 1897, livre decolagem da 10, vento 180 graus, 159. Geral 9970, táxi via Patiuno, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1020, bom dia. Trip 5514, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Centro Recife, 2685, 2545, Trip 5514, bom dia. Decola 10, controle 1208, bom voo. 208897. Rio 5973, bom dia, mantenha ponto de espera da 10. Controle voo 897, saída da EL, passando 2.207. Gol 1897, contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível de voo 360. 360, gol 1897. Gol 1715, chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. Contra a primária, por favor. 1288, gol 1715. 282-260, gol 1915. 0 graus, 179. Desde a colagem 10, gol 9030. Rio 5973, alinhar e manter após o gol. Sideral 9970, bom dia, mantenha o ponto de espera da pista no zero. Bom dia, mantendo. Sam 6570, autorizado direto Aracaju, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Autorizado, voo direto Aracaju, 2685, 2545, essa energia. Decola 12, controle 1208, tem um bom voo. 208, voo 9030. Alteran 3890, pushback acionamento, tá na remota. Estou autorizado, chama para o táxi, então 3890. Chamada para o táxi, 3890. ...973, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 15 nós. Sideral 9970, alinha e mantém após o 727. Alinha e mantém 9970. ...9030 na escuta do controle. 9030 na escuta da torre. Na escuta, 9030. 1208. 208. Controle Salvador, bom dia, gol 9030. Gol 9030, contato radar, saída PUCA, sub e manter nível de voo 350. Busca 350, gol 9030. ...5973 decola aos 16, confirmando o transponder é o 5533. Tenha um bom voo. 5533, bom dia. Santa 3153 está com 144 a bordo, 45, alterna Campinas. Santa 3151, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1021. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 18, decimal 95, 1021, Santa 3153. Gol 1897, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 351332, 897. Tem um outro TAM além desse aí, tem um outro TAM ainda pro táxi, aí após o outro TAM, tá livre o ingresso. Controle Rio 5973. Rio 5973, contato radar, saída PUCA, sob manter nível de voo 310. Saída PUCA 310, Rio 5973. Sideral 9970, decola 19, controle 1208, tem um bom voo. Obrigado, 1208. Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar Sega Momo, subir mantendo nível de voo 340. Subida Momo, subindo para 340. Gol 9030, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 12545, gol 9030. Tem de alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 0021, bom dia. Pátio Índia, no ponto de espera da 10, tá? 3890, 1021, bom dia. Bom dia, linha e decola da 10, o vento 180 graus, 179. Linha decola 10, tá 3. Bom dia, eu tá 3890, ponto espera 10, pronto. Então 3890, bom dia, alinha e mantém, cabeceira 10. Alinha e mantém, cabeceira 10, 3890. Decola os 22, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, 3153. Decolado. Dan 3153, contato radar, saída da El, sube mantém a nível de voo 360. Ok, 360, Dan 3153, salvar da El. Autorizado da El, Dan 3153. Da El, 3153. Rio 5973, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. Fala 389. Rio 5975, 07, confirmando 2. Siga Guardião 07. Confirmando o destino do Guardião? China, 15, Serra Índia 90. Plan 3890, decola aos 25-1208 agora, bom voo. Obrigado, 08. O Guardião pronto para decolagem? Ah. Autorizado com proa do farol de Itapuã, vento 180 graus com 15 nós, Guardião 07. Salvador, TAM 3890, 1700 na PUCA. TAM 3890, contato radar, sai da PUCA, sobre manter nível de voo 330. 3890, Oscar, Mike, Quebec, essa é a identificação, autorizada a chegada. Amã, reporte para descida. Guardião 07, ciente, decola aos 26, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle, 120, décima 8, tem um bom voo. 1208, obrigado. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, mantenha as condições visuais, reporte final para pouso. Reporte final para pouso, dia 07. Autorizado.